Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá bom, comadre? Olha, no dia que eu gravava esse programa aqui em Brasília, fez um calor insuportável, coisa horrorosa, né? Aí meu amigo Eduardo Gomes, deputado federal, me ligou lá do Tocantins. Falou, Cleiton, aqui hoje fez mais de 45 graus. E eu tava reclamando aqui em Brasília, que tava fazendo 33, né? Rapaz do céu, tem que estar quente para todo lado mesmo, né? A discoteca do Cleitão vai trazer hoje o cantor Wilson Clay. Na Faculdade da Música eu trago os mestres Mococa e Paraíso. A frase irretocável quem me mandou foi o maestro José Cabreira. A oração de hoje muita gente esquece de fazer, né? É a oração do agradecimento. Comadre, vou te ensinar a fazer hoje linguiçada. Você já viu falar nisso? Eu nunca tinha visto, não, né? Eu aprendi, vou passar para você, tá bom? No Cantinho do Rei, uma música de 1972, há 41 anos atrás. Isso aqui é sucesso, né? Roberto Carlos vai cantar pra gente. E na trilha sonora da minha vida, o cantor Leno, que durante muitos anos fez dupla Leno e Lilian. Depois ele gravou sozinho, né? Vou mostrar aqui uma gravação de 1969. A sugestão do Beijar vai trazer o Felipe e o Falcão. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí, essa é exclusiva do programa Cleiton Aguiar. Só tem aqui, o único programa de rádio do Brasil que tem essa música é o programa Cleiton Aguiar. O cantor e compositor Antônio Vitor Pinhão. Cavalo bravo, monta firme, aperta os cravos, que lá embaixo é o chão. Cada pulo é uma prova, lua cheia, lua nova, segura firme, peão. Solta as rédeas, chega espora, o rabeta põe pra fora. Cada dor, cada emoção, cada coice, cada insulto, cada relincho do bruto é mais um teste, peão. Pega o laço da saudade, laça a felicidade, chicoteia a solidão. Vira a mesa da amargura, que a paixão hoje é madura, segura firme, peão. Põe cabresto na tristeza, salta no chão com firmeza, tira o chapéu, peão. Olha agora com ternura, mão. saudade, laçar felicidade, chicoteia solidão. Vira a mesa da amargura, que a paixão hoje é madura, segura violão. Põe cabresto na tristeza, salta no chão com firmeza, tira o chapéu peão. Olha agora com ternura pra mulher que te segura na palma da sua mão. Olha agora com ternura pra mulher que te segura na palma da sua mão. Antônio Vitor, com exclusividade para o programa Cleiton Aguiar, peão. Abraçando o Elton Jesus, ele é meu conterrâneo de Coromandel, mas mora lá em Abadia dos Dourados, onde ele curte o nosso programa pela Ativa FM. Um abração para a Ângela, aquela turma boa da Ativa FM. O Elton, um abração para você, meu conterrâneo. Essa turma boa aí de Coromandel, de Abadia, essa região toda aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Banda Companhia do Cavalo, um caipira em São Paulo. Peguei um ônibus e fui para São Paulo. Quando cheguei, parecia um formigueiro. O palco ia feio, era um pega pra capar. Gente pra todo lado, correndo pra lá e pra cá. Entrei numa loja pra comprar uma TV, pra assistir a luta do Mike Tyson. Um filme de ação com Arnold e suas negras, e um musical com a Madonna e o Mick Jagger. Eita, cidade boa, tem até casa no céu. Vem que anda ali embaixo do chão, viada adulta atrás do minhocão. Eita, cidade boa, que beleza mais que trem bom. Tem até escada que anda, sapatinho e sapatão. Comigo não chega de briga, de fumar, de se me diz, conversa pra boi dormir. Eu vou pescar lá no rio Tietê, aposto com quem quiser que lá tem peixe pra comer. Comigo não chega de briga, de fumar, de se me diz, conversa pra boi dormir. Eu vou pescar lá no rio Tietê, aposto com quem quiser que lá tem peixe pra comer. Peguei um ônibus e fui para São Paulo. Quando cheguei, parecia um formigueiro. O palco ia feio, era um pega pra capar. Gente pra todo lado, correndo pra lá e pra cá. Entrei numa loja pra comprar uma TV, pra assistir a luta do Mike Tyson. Um filme de ação com Arnold e suas negras, e um musical com a Madonna e o Mick Jagger. Eita, cidade boa, tem até casa no céu. Tem que andar debaixo do chão, viada adulta atrás do minhocão. Eita, cidade boa, que beleza mais que trem bom. Tem até escada que anda, sapatinho e sapatão. Comigo não chega de briga, de fumar, de se me diz, conversa pra boi dormir. Eu vou pescar lá no rio Tietê, aposto com quem quiser que lá tem peixe pra comer. Comigo não chega de briga, de fumar, de se me diz, conversa pra boi dormir. Eu vou pescar lá no rio Tietê, aposto com quem quiser que lá tem peixe pra comer. Banda Companhia do Cavalo, um caipira em São Paulo, pro DJ Cardoso, meu novo amigo do Facebook, perfil número 2. DJ, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Ela passou um ano no hospital, mas outro dia eu tava vendo, assistindo o programa da Regina Casa, ela tava lá já cantando e em pé, né? Ela teve um problema sério de joelho, internou, teve outras complicações, com um ano internada, né? Ela é a grande dama do samba, Bete Carvalho, Tesoura Cega. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Música. quem trocou a alma pela palma e vendeu a sua calma nos mercados da paixão. Quem rasgou a seda da ternura nas barracas da amargura e do fel se embriagou. Quem derramou toda a tinta do tinteiro e não fez um verso inteiro que falasse de perdão. Quem se perdeu do amor humano é como tesoura santa, não tem mais direito ao pão. Perdeu do amor humano, é como tesoura cega, não tem mais direito ao pano. Quem trocou a alma pela palma e vendeu a sua calma nos mercados da paixão. Quem rasgou a seda da ternura nas barracas da amargura e do fel se embriagou. Quem derramou toda a tinta do tinteiro e não fez um verso inteiro que falasse de perdão. Quem se perdeu do amor humano é como tesoura cega, não tem mais direito ao pano. Oh, quem se perdeu do amor humano é como tesoura cega, não tem mais direito ao pano. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Bete Carvalho do César Costa Filho, Tesoura Cega, e essa clarineta maravilhosa aí é do meu conterrâneo, meu querido e saudoso amigo Abel Ferreira. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. As coisas boas da vida, a união familiar, o trabalho, comer bem, não é? Passear de férias com a família, tudo uma beleza. Eu, quando eu quero comer bem aqui em Brasília, eu já sei onde eu vou no bar do Alemão. Olha, eu chego lá, eu tenho que ficar brigando comigo mesmo para pedir outros pratos. Eu gosto lá de um abadejo, a belle meunière, que é um peixe delicioso. Mas o campeão do bar do Alemão é o bife à parmegiana deles lá, né, que é considerado o melhor parmegiana do Brasil, o bar do Alemão. Tem o Eisbein, que é o joelho de porco, a pururuca. Eu tô falando que a boca tá enchendo d'água, né? O bar do Alemão carrega, na verdade não é um bar, é um restaurante, né, mas é um bar também, é pizzaria, é tudo, né? Carrega uma tradição de 111 anos. Nasceu em 1902 lá em Itu, no estado de São Paulo, e chegou em Brasília agora nesse ano, aqui no mês de maio, e é o maior sucesso. É um ponto gastronômico, um ponto de encontro de negócios, um ponto turístico, porque ele fica às margens do Lago Paranoá, num lugar belíssimo, perto onde mora a presidente Dilma, aqui no Palácio da Alvorada, ao lado do hotel Lakeside, né? E é muito fácil você me encontrar por lá, porque pelo menos 3-4 vezes por semana eu vou ou almoçar ou jantar lá no bar do Alemão, porque eu sei apreciar o que é bom. Então, você vindo a Brasília, não deixe de visitar o Bar do Alemão. Todo taxista sabe onde fica, viu? Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar. Jesus, menino de rua. Ah,

de amor. Não tem quem esquece. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Felipe Falcão, Vida. Mas o Flavinho não divulga, né, só os grandes nomes, não. Se você estiver começando a sua carreira, quiser mostrar o seu trabalho, o Flavinho tem uma rota de mais de 300 emissoras de rádio lá em Minas Gerais, viu? Que ele faz pessoalmente. Se você quiser divulgar o seu trabalho, dá uma ligadinha para 61-9981-3601, que eles vão passar o telefone do Flávio para você, viu? 61-9981-3601. No próximo bloco, Leno, Matão e Matias e Chico Rei e Paraná. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Vamos voltar ao ano de 1969. Tinha um ano que eu estava em Brasília, né? Dia 20 de março, exatamente um ano depois, né? Em 20 de março era fundada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que substituiu o Departamento de Correios e Telégrafos. Era DCT, passou para EBCT, né? A ECT. Em 4 de setembro, o embaixador americano no Brasil, Charles Burke Elbrick, era sequestrado por dois membros armados do Grupo Revolucionário MR-8 do Rio de Janeiro. Em 19 de novembro, Pelé marcava seu 1000º gol pelo Santos contra o Vasco da Gama no Maracanã, no goleiro Andrada. Nesse ano de 1969, Leno, separado da Lilian, gravava o seu maior sucesso, A Festa dos Seus 15 Anos. Festa dos seus 15 anos, mais uma vela se acendeu. Você estava tão bonita, mas nem sequer me percebeu. Tão triste, eu olhava pra você. Eu olhava pra você. Notei que você só dançava com gente que eu não conhecia. Por fora eu me controlava, mas por dentro eu morria. De longe eu olhava pra você. Eu olhava pra você. Queria ter você pra mim somente e fugir daquela gente que dançava sem saber que eu era um simples namorado e que estava apaixonado sem saber o que fazer. O que fazer? Sozinho então fui pro jardim, ouvindo a valsa começar. Tão triste nem notei você chorando e me abraçar. E a valsa nós dançamos ao luar. Nós dançamos ao luar. Nós dançamos ao luar. Nós dançamos ao luar. A sonora da minha vida, Leno, A Festa dos Seus 15 Anos, para o locutor Sidney Jardim, de Santa Fé, no Paraná,

Recordar é viver. E ouvir o Times é reviver. Não perca de segunda a sexta-feira uma oportunidade para, durante 60 minutos, ouvir de novo as melodias que em tempos fizeram sucesso à escala global. Confira também uma edição especialíssima ao domingo, com 120 minutos de duração. Times, de segunda a sexta, entre as 12 e as 13 horas, e aos domingos, entre as 8 e as 10 da manhã, aqui no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você é presidente de um clube, presidente do sindicato rural, diretor social do clube, você é prefeito municipal, você gosta de fazer eventos, tem uma grande casa, uma churrascaria, um bar, um restaurante que promove eventos. E eu quero colocar à sua disposição os artistas da RBM Música, para você levar para fazer um show aí na sua cidade, viu? Você ligando 61-9981-3601, 61-9981-3601, você contrata o show da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Você sabe o que é uma linguiça? Você tira a tripa do porco e põe o porco dentro da tripa. Eu vou te ensinar a fazer hoje uma linguiçada, viu? Ó, você vai precisar de 1 quilo de linguiça de carne de boi, de vaca, né? 0,5 quilo de linguiça de porco, 0,5 quilo de carne de sol picada, retirando o sal, né, você dá aquela lavada tradicional, 3 xícaras de chá de milho verde cozido e debulhado, 6 copos de arroz lavado e escorrido, 1 xícara de chá de cebola picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de pimentões picados, 2 pimentas de cheiro ou pimenta bode com talo, 5 colheres de sopa de óleo e água. Eu vou repetir aqui para você anotar com calma aí. 1 quilo de linguiça de boi, 0,5 quilo de linguiça de porco, 0,5 quilo de carne de sol picada, sem sal, 3 xícaras de chá de milho verde cozido e debulhado, 6 copos de arroz lavado e escorrido, 1 xícara de chá de cebola picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de pimentões picados, 2 pimentas de cheiro ou pimenta bode com talo, 5 colheres de sopa de óleo e água. Frite a carne e as linguiças no óleo até ficarem bem douradas. Junte o arroz e o milho cozido e refogue junto com a carne e as linguiças. Por último, os demais ingredientes, né? Refogue mais um pouco, põe a água e cozinhe até secar a água. Sirva quente, acompanhado de mandioca frita, e não esquece de me chamar, não, que estranho, ó, me deu água na boca, viu? Vou experimentar essa linguiçada, vou até dobrar a página aqui. Vou experimentar essa linguiçada. Essa receita eu tirei do livro Cheiros e Sabores do Mato Grosso do Sul, de Iracema Sampaio. Se cantar para o programa do Cleiton Guest, o povo fazer linguiçada. Tem mais o trem desse. Rio Negro e Solimões, como esperar um amor? Quando digo que te esqueci, não falo com a voz do coração. Ele sabe que continuas aqui, presente em minha solidão. Às vezes digo que te esqueci, tentando enganar o meu pensamento, mas só ao meu sofrer, eu não consigo te esquecer um só momento. como esquecer um amor que deixou em mim raiz. Foste tudo em minha vida, mas tua partida me fez infeliz. Como dizer que esqueci? Não consigo te esquecer um só momento. Como esquecer um amor que deixou em mim raiz? Foste tudo em minha vida, mas sua partida me fez infeliz. Como dizer que esqueci? Sinto o coração doente ao ver te presente em minha saudade. Sinto o coração doente ao ver te presente em minha saudade. Eu, Negro e Solimões, como esperar um amor para os meus amigos de Santa Fé, no estado do Paraná. O Sidney Jardim me informou que o programa está passando lá na rádio dele. Eu não estava sabendo. O povo lá da rádio estudo demora a me avisar, né? É a Santa Fé FM, lá de Santa Fé, no Paraná, a capital da fotografia. É uma cidade jovem, né? Tem 11 mil habitantes, 276 quilômetros quadrados de área. Quem nasce em Santa Fé é santafeense. O prefeito atual é o Edson Palota, do PSDB. E o município de Santa Fé faz divisa com Colorado, Nossa Senhora das Graças, Guaraci, Jaguapitã, Munhoz de Melo, Iguaraçu, Ângulo, Flórida e Lobato, e fica a 460 quilômetros de Curitiba, fica ali perto de Maringá também, né? Um abraço lá para o Sidney. Sidney, obrigado por você estar colocando o nosso programa aí, e um abraço especial para todos os ouvintes da Santa Fé FM, mais uma emissora do estado do Paraná, transmitindo o programa Cleiton Aguiar. Eu acho isso da melhor qualidade, bom demais da conta. A melhor coisa que eu acho é quando eu recebo um negócio desse aqui, um aviso desse. E se você está passando o meu programa, eu nunca falei na sua rádio porque eu não estou sabendo, você pode mandar um e-mail para mim, programacleitoaguiar@gmail.com. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, eu vou trazer uma música aqui de 1972, há 41 anos atrás, Roberto gravou Acalanto. Love. Cantinho do Rei, Roberto Carlos Acalanto, para Ângela Maria da Silva, de São Vicente, no estado de São Paulo. Ela é aqui de Taguatinga, no Distrito Federal, mas mora em São Vicente, né? Ângela, um beijão para você. Você está chegando para fazer parte do Facebook Perfil número 2 do Cleito Aguiar. Seja muito bem-vinda, viu? A lorota boa de hoje é uma ripadinha do Ticaboco, né? Diz que no teste para o emprego, chegou um jovem candidato a espião. Aí ele recebeu uma arma e a ordem para matar a sua própria esposa, que estava numa sala ao lado. Ele levou aquele choque e falou, não, eu não posso fazer isso aí. Eu casei tem um mês, eu gosto muito dela. Ele falou, não, então você está reprovado, pode ir embora. Aí chegou outro candidato, mais velho, mais maduro e tal. Chegou lá, o cara falou assim, ó, pega essa arma aqui, vai lá dentro e mata a sua mulher. Aí o cara não titubeou, levantou, foi para outra sala onde a mulher dele estava lá, o instrutor escutou, pá, pá, pá. Daí a pouco o pau quebrou lá, barulho de troço quebrando, negócio, vidro quebrando, aquele negócio, a mulher gritando, aquele negócio e tal. Quando ele correu lá, falou, o que aconteceu, rapaz? O cheiro saiu lá de dentro e falou assim, uai, o negócio é o seguinte, as balas eram de festim, senhor? Eu tive que matar minha mulher coronhada. Eles queriam um emprego, mesmo gostava demais da mulher dele. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Agora acabou mesmo, acabou o mês de setembro, amanhã já é outubro, né, rapaz? O tempo tá passando depressa demais, já tô vendo o gordo do Papai Noel. Ó, tirando 3% da população brasileira, tirando os jogadores de futebol famoso, cantor famoso e tal, etc, modelo famoso, atriz famosa de televisão e tal, etc, apresentador famoso e tudo, o resto da vida não é fácil pra ninguém não, né? Por isso é que eu estou trazendo para você uma oportunidade para você ganhar dinheiro em sua própria casa, no seu local de trabalho, na sua cidade, por menor que seja a sua cidade. Ao invés de você sair daí para tentar a vida numa cidade grande, você vai ganhar dinheiro aí mesmo, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor e criativo jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, uma grande oportunidade para lojistas, representantes e sacoleiros. Você, claro que você não vai comprar uma calça, duas, três, né? Isso não é para vender a calça, não. Isso é para quem quer comprar para revender. Tem uma quantidade mínima lá, que a hora que você vai ligar nesse telefone aqui, nós vamos passar o telefone para o dono da indústria e ele vai ligar para você, viu? Porque ele é um cara muito ocupado. Aí eu passo o telefone para ele, a hora que ele puder, ele liga para você. Anote aí o telefone. 61, esse telefone é nosso aqui em Brasília. 61-9981-3601. 99813601 é um telefone da Vivo, ou então da TIM, que é 61-8143-8802. 8143-8802. O Porte Jeans manda para você via transportadora para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor O Porte Jeans. O Porte de oportunidade. Você tem a possibilidade de lucrar até 100%. e ainda vender mais barato que a concorrência, viu? Você pode começar fazendo pequenos pedidos e crescendo aos poucos. Se você já tem uma lojinha, ela vai crescer, e se você não tem, logo, logo você vai ter a sua própria loja, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. O nome do dono da fábrica é o Jefferson Borba, ele é que vai ligar para você lá, tá bom? Aniversariando hoje a minha querida amiga Madária Pimentel. Essa danada, ela não fica velha, não. Eu conheço a Madária tem uns 20 anos, ela tá do mesmo jeito, a coisa mais linda do mundo. Tá com filho agora, mas não muda, tá do mesmo jeito. Madária, um beijão para você. A Marcela Mesquita, o Belmonte, da dupla Belmonte Amaraí, o Francis, né? A Colete Pirro Alves, Lisa Santos, Luciano Oliveira, Odair William, Paulo César Menezes, Cristiane Nogueira, Adão Fernandes, a gatinha Lirian Mendes, que está fazendo hoje 14 aninhos, Samuel Barbosa Cruz, Adriane Nunes e o cantor Júlio César, Leonardo Moreira, Adriana Luísa, minha amiga lá de Estrela do Sul, nas Minas Gerais, que mora aqui em Brasília, a Marcela Mesquita e o Walter Luiz Lima. Recebam todos vocês meus votos de muita paz, muita luz, muita saúde, incluindo você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Eu vou fazer uma oração aqui, é a oração do agradecimento. Nós somos muito bons para pedir, mas nós somos ruins para agradecer, não é? Eu reconheço, eu também sou assim, você também é. Então eu vou fazer aqui para lembrar isso para você. A hora que eu terminar aqui, você emenda daí, faz seus agradecimentos daí também, tá bom? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Querido Deus, eu agradeço por me lembrar do poder que possuo. Agradeço por me mostrar que sou protegido, guiado e iluminado pela sua presença divina no mais íntimo do meu interior. Agradeço, Senhor, por me dar abrigo na tempestade, por endireitar o que está torto, por criar saídas onde parece não haver escapatória. Agradeço por me perdoar quando eu não posso ou não quero perdoar a mim mesmo. Agradeço, Senhor, pela sua compaixão, pela sua graça, pela sua bondade, que estão sempre presentes, sustentando-me nos momentos mais difíceis. Agradeço, Senhor, por não me deixar esquecer que você me habita e é a força que dá vida à minha alma. Agradeço, Senhor, pela pessoa que eu sou. Que assim seja. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito na minha vida. Pela alegria de viver, por minha família, por meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste e pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Obrigado, meu Pai, pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar o amor com que amas a mim e a todas as pessoas. Obrigado por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a ti que já és dono de tudo que sou e que possuo, dedico a minha vida, clamando que ela possa ser usada para fins nobres e verdadeiros e que todos os frutos de minha vida honrem e glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Belíssima oração, né? Oração do agradecimento. Você não lembra de agradecer, não, mas é bom, porque a hora que der dor de barriga de novo, dor de barriga não dói uma vez só, não. Ela está dando um novo rumo à sua carreira e preparando um belíssimo CD. Essa aqui é a primeira música que ela, dessa nova fase dela, né? Minha amiga Márcia Ferreira, Toque de Deus. Famoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão famoso és, do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha

os parentes mercenários desfizeram nossa festa, e agora só nos resta um abraço e um adeus. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Relembrando Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá, Leonel e Goiá Filho, um abraço e um adeus. A frase irretocável, eu peguei emprestado do Facebook do meu amigo, o maestro José Cabreira, que desde 92 é que cuida, toma conta da minha banda, né? O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para gerações futuras. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Wilson Clay. Você está ouvindo o programa Cleitão Maviar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Olha, agora só não assiste o meu programa na Rede Brasil de televisão quem não quiser, porque eu já passo, são mais de 300 cidades que já estão recebendo o sinal local. Passa em todas as antenas parabólicas que tem o canal C1. Passa na Claro TV, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, né? E também direto no site da rbtv.com.br, e agora na GVT canal 248 e na Sky canal 175. Toda terça-feira, amanhã terça-feira, às 11 da noite, com repeteco no domingo às 10 horas da noite, né? É que você assiste o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, um programa de entrevistas, sempre entrevistas muito interessantes, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Wilson Clay. Fala no ar! Aqui na rádio que só toca sucesso, vamos falar com mais um ouvinte no ar. Amigo locutor, eu estou sofrendo, e é por isso que pro seu programa eu estou ligando. Amigo locutor, estou desesperado, eu acabei de levar um fora de quem estou amando. Amigo locutor, eu estou te pedindo que fala aí no ar pra ela escutar tudo que estou sentindo. Que fala aí no ar pra ela escutar tudo que estou sentindo. Fala no ar, fala no ar o quanto eu gosto dela. Sofrendo, e é por isso que pro seu programa eu estou ligando. Amigo locutor, estou desesperado, eu acabei de levar um fora e quem estou amando. Amigo locutor, eu estou te pedindo que fala aí no ar pra ela escutar tudo que eu estou sentindo. Que fala aí no ar pra ela escutar tudo que eu estou sentindo. Fala no ar, fala no ar o quanto eu gosto dela. Fala no ar, fala no ar que eu não vivo sem ela. Fala no ar, fala no ar o quanto eu gosto dela. Fala no ar que eu não vivo sem ela. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Wilson Clay Fala no Ar. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode pedir também no site radioestudiobrasil.com.br, no Facebook, Twitter, Orkut, essa tenharada toda aí, né? Quem me deu essa música foi o Cristiano Neves. Ele teve aqui mais o Ademir aqui em casa, vieram gravar comigo aqui e me mostraram essa música. Chegou na minha mão, eu mostro. Bota aqui e mostro pra vocês, né? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado aí. Eu vou trazer agora dois grandes mestres. A Faculdade da Música apresenta Mococa e Paraíso. Aí canta bonito, hein? Licor de Amor. Saber se você vê de outros braços, nem se você me procurou pra esquecer alguém, porque o amor que eu encontrei em seu coração, acredito que no mundo igual não tem. Doce, doce beijo, meu licor de amor, não me sai da boca mais o teu sabor. Doce, doce beijo, mas meu, porque lhe entreguei de corpo e alma todo meu amor. Hoje eu respiro o amor que tanto, tanto eu sonhei. Amor, eu não vivo mais sem o teu calor. Doce, doces beijos, meu licor de amor, não me sai da boca mais o teu sabor. Doce, doces beijos, A Faculdade da Música apresentou os mestres Mococa e Paraíso, Licor de Amor, para Elisandra Valadares Dias. Ela é de Goiânia, mas mora aqui em Brasília e está chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar. Elisandra, um beijão para você, viu? Esse aqui é danado. Eu conheci o Amado em 1983. Ele já era sucesso de lá para cá, nunca parou de fazer sucesso. É um fenômeno, né? Eu acho que só o Roberto Carlos para poder empatar ou ganhar desse camarada aqui. Amado Batista, diz para sua amiga. Pra sua amiga que falou comigo que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga